A paz do Altíssimo esteja convosco. Graça e paz. Eis que é chegado o momento de ser estabelecido neste orbe planetário, neste planeta, o meu reino, o reino do meu Pai. Eis que é chegar a hora de uma forma mais intensa, mais intensificada, da separação do joio e do trigo, onde aqueles que escolhem ser joio serão respeitados pelas suas escolhas, mas não interferiremos no livre-arbítrio, mas serão lançados fora. Porque a cada dia que passa, o meu reino vem sendo estabelecido neste planeta. Por mais que pareça que não, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, mais o meu reino se estabelece neste planeta. E aqui ficarão aqueles que escolheram ser humildes, felizes, alegres, amorosos, fraternos, caridosos, pacientes, espiritualizados. Esses vão herdar a Terra. Se intensifica o momento de transição. Se intensifica o momento da separação daqueles que escolhem ficar na luz e daqueles que escolhem as trevas. Este ano de 2022 será um ano de muita movimentação espiritual. Será um ano de uma profunda limpeza na esfera astral e física, onde muitos irão partir para outras casas planetárias pela misericórdia do meu Pai, para recomeçarem suas trajetórias evolutivas. Será um ano de muito choro, será um ano difícil, onde muitos desencarnarão pela saúde, outros coletivamente em acidentes, outros perante a fúria da natureza, porque a própria natureza se encarregará de sanear o planeta, porque assim muitos escolheram. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. É necessário ser vigilante com o que pensa, o que sente, o que fala e o que se deseja fazer e com o que faz. Porque decisões impensadas, sentimentos impensados e pensamentos se fazem escolhas. E essas escolhas definem destinos, definem os destinos da sua vida, e algumas escolhas também definem os destinos de outras vidas. Não pense que escolhas definem somente o seu destino. porque tudo está interligado. Escolhas definem também o destino de outras vidas. Eu sempre estive aqui. Antes de encarnar, há 2000 anos atrás, enquanto estava encarnado e depois de desencarnado, sempre estive. Sempre estive. Porque eu, com outras consciências cósmicas, criamos esse planeta. E eu fui colocado como representante deste mundo desde o momento em que ele estava sendo criado e quando ele foi criado. Quando esse mundo passou a existir, eu já era quem eu era. Antes de seus espíritos existirem, inclusive o do meu filho que eu uso agora, a minha criação, o meu primogênito, antes dele, de vocês existirem, eu já era quem eu era. E eu dirijo todo o processo evolutivo deste mundo. Chegará um momento em que este mundo será dirigido por outro. E eu irei embarcar numa nova trajetória evolutiva para mim e para outros. Mas isto é no tempo cósmico de meu Pai. Ainda ficarei aqui um bom tempo. E quando eu me for, não quer dizer que eu não virei aqui visitar. Então eu sempre estarei convosco. Onde um de vocês ou mais chamarem pelo meu nome, ali eu estarei. Porque, como foi dito por um dos meus aqui nesta palestra que acabou de acontecer, eu consigo estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Eu consigo irradiar os meus pensamentos para vários lugares ao mesmo tempo, porque eu estou agora usando o meu filho e estou usando outros em outros lugares. Eu estou em igrejas, estou em centros, estou em muitos lugares. Eu sou onipresente nesta galáxia e neste planeta. Nada fica no oculto. Tudo o que acontece, eu sei. Tudo o que vocês pensam, tudo o que vocês desejam fazer ou têm ideias, eu sei. E muito me entristece. Os pensamentos, as ideias que muitos têm. E muito me alegra os pensamentos e as ideias que poucos têm. O trabalho não para. A seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Estamos precisando de todos aqueles de boa vontade que queiram servir. Porque até um copo d'água que for oferecido será contabilizado, será registrado como um bem muito grande feito. Temos planos para esta casa, estes médiuns, e para outras casas e outros médiuns, inclusive outros que estamos enviando para a reencarnação neste orbe planetário, que já encarnou neste mundo e de outros mundos que nunca encarnaram aqui, para o progresso, para a evolução, para o crescimento espiritual, para que vocês possam adquirir a verdadeira alegria, que é a evolução dos seus espíritos. Esta é a verdadeira alegria. Quanto mais se evolui, mais se aproxima do Pai. Quanto mais vocês se evoluírem, mais se aproximarão de mim também. E não há restrição. Não há empecilho para que eu possa canalizar com qualquer um de vocês. Não há dificuldade alguma nisto, mas fica muito mais fácil quando nós estamos em sintonia, quando os nossos propósitos são os mesmos. Fica muito mais fácil. Fica difícil para eu canalizar com quem não tem a mesma afinidade, tem outras ideias, outras intenções, outros sentimentos, outras emoções, outros pensamentos que não condizem com os meus. Não precisa ser perfeito. Basta ter boa vontade, querer e fazer. Não só ter boa vontade e querer, mas também fazer a vontade do Pai. Com a ausência de preguiça, com a ausência de má vontade. Colocar os seus interesses particulares de lado e servir a Deus. Diminuir ou retirar o ego. Não pode haver ego. Este mundo não será mais um mundo reptiliano. Não será mais um mundo draconiano. Não será mais um mundo comandado pelos draconianos. Eis que é chegada a hora do basta. Chegou a hora do juízo, não o juízo final, como muitos pensam, fim do mundo, não é assim. Um juízo geral de todo o planeta, uma mudança de ciclo, apenas uma mudança de ciclo, uma subida de degrau. E o juízo está em curso. Este ano, este juízo será aplicado mais intensamente do que no ano passado. Vocês verão, vocês presenciarão. Presenciarão. Muitos que vocês não imaginam partirão. Muitos que vocês não imaginavam que iriam agora partirão. Porque as escolhas já foram feitas por muitos. E nós sabemos quem não vai voltar atrás nas escolhas. Então, para muitos, não há mais motivo para permanecer aqui, para que não cause mais danos para o seu próximo e nem para si mesmo. É uma misericórdia de Deus recolher. Porque se evita a criação de mais dívidas para com o Pai. A cada dia que passa, que passar, cada ano, o mais eu vou me mostrar. Mais eu vou vir falar com o povo. Porque a minha maior vontade é que vocês, filhos, evoluam, cresçam e se aproximem de mim e entrem no reino. Porque eu tenho muitas alegrias para vós. Eu tenho uma água que vai matar sua sede por toda a eternidade. E eu tenho um alimento que vai saciar a sua fome por toda a eternidade. Ouçam o que eu digo. Ouçam a minha voz. Sigam os passos. Escolham a porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Não se deixem tragar pela ilusão deste mundo. Eu venci este mundo. Vocês também podem. Tudo o que eu fiz, vós podeis fazer. Façam. Sejam luz em todo o ponto em que estiverem, cada um num ponto, sejam pontos de luz. para que possamos adiantar o progresso da humanidade. E tudo será registrado, tudo será visto, tudo será analisado, tudo será pesado. Cresçam, evoluam. Falaremos de forma mais aberta. Falaremos sem determinadas restrições que foram criadas pelo homem, não por nós. Quebraremos paradigmas, dogmas, porque assim se faz necessário. Sempre foi feito assim, na medida de cada época e de cada civilização. Agora, a medida deve ser maior, deve ser de forma mais clara, porque agora vocês estão preparados para receber este conhecimento de uma forma mais clara. Não todos, mas muitos de vós. Estarei sempre aqui. Estarei sempre convosco, porque o meu amor por cada um de vocês é imensurável. Eu sempre vou os amar. Nunca vou desistir de vocês. Nunca irei desistir. Sempre lutarei pela salvação das suas almas. Sempre. Todo aquele que se arrepender, eu ouvirei. Todo aquele que se arrepender de coração, eu e meu Pai ouviremos. Porque o arrependimento desata os grilhões do orgulho e do egoísmo, da arrogância. E traz a liberdade do espírito. Portanto, filhos, amem-se. Amem ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Amem aqueles que te fazem mal, aqueles que te magoaram. Porque se você amar esses, maior será a tua recompensa no céu. Que recompensa seria amar a quem te ama? É claro que há recompensa. Mas amar aquele que te faz o mal, que te ofende, a recompensa é maior. Façam isso de forma natural, como eu fiz, como meu filho faz. Seja atacado, seja ofendido, seja escarnecido, e amem enquanto estão sendo atacados, amem enquanto estão sendo escarnecidos, amem enquanto estão sendo ofendidos. Se eu posso, se o meu filho pode e outros podem, vocês também podem. Adquiram estas virtudes. Muitos de vocês estão preparados para isso. Só falta tomar posse. Tomem posse. Eu agradeço o momento, agradeço a presença de todos. Eis que vos deixo a minha luz, a minha bênção, a minha paz e a minha graça vos basta.